viagem, é viagem. A viagem foi longa e o destino só Deus sabe. Encomendou sua própria morte, carimbou sua passagem. Arrebento ao relento, muita assalta, mão armada. Atira logo nesse cara, mano. Perdoar era difícil, um sujeito implacável. Vacilou, cachimbo cai, bum, lamentável. Mais um corpo estirado no chão na madrugada vazia. Ou no meio da multidão em plena luz do dia. Na correria de uma moeda sobreviver era preciso. A maldade na sua mente só pensava em dar tiro. O temido da quebrada metido a valentão. Tá chegando sua hora de mocinho a vilão. Uma hora a casa cai, pode acreditar que você vai se lembrar dos meus conselhos. Ou será tarde demais, maluco, descansa em paz. Então o fim aqui já. Uma hora a casa cai, pode acreditar que você vai se lembrar dos meus conselhos. Ou será tarde demais, maluco, descansa em paz. Então fim aqui já. Sem dizer, crescemos juntos, estudamos também. Me lembro muito bem da estação de trem. Dedicado, dava um trampo, o maluco é esforçado. Mas o mundo é uma bola e o que vejo é embaçado. Sofrimento pra sua mãe, que tem uma certa idade, mas não tem a felicidade que ela tanto sonhava. Ver o filho talvez formado, um doutor ou jogador. Ser chamado pro exterior, mas a cena é só terror. Procurado por muito, admirado por pouco. O que está acontecendo ali? Quanto pitoco, vejo só alguém correndo em destino à favela. Fora salvo mais uma vez pelos becos e vielas. Uma hora a casa cai, pode acreditar que você vai se lembrar dos meus conselhos. Ou será tarde demais, maluco, descansa em paz. Então fim aqui já. Uma hora a casa cai, pode acreditar que você vai se lembrar dos meus conselhos. Ou será tarde demais, maluco, descansa em paz. Então fim aqui já. Certo dia na quebrada ele rodou. Tiroteio intenso, tentativa de roubo. Após pagar a propina, tava na rua de novo. Maluco era ligeiro, audacioso. A quadrado acompanhava, era o kit sobrevivência. Entupido até o pente pra manter a aparência. Moto carro do ano, olha só esbanjando. Só andava nos panos, uma pá de mina pagando. Dormia com olho fechado, mas o outro olho aberto. Todos querem sua pele, ele então ficava esperto. O pior está por vir, é tipo uma premonição. Meus amigos não, crocodilagem não. Todo mundo era suspeito, nesta hora não tem jeito. Quando a morte bate na porta, acabou-se o seu efeito. Três moleques então, de quadrada na mão. Acabou com a trajetória de mocinho a vilão. Uma hora a casa cai, pode acreditar que você vai se lembrar dos meus conselhos. Ou será tarde demais, maluco, descansa em paz. Então fim aqui já. Uma hora a casa cai, pode acreditar que você vai se lembrar dos meus conselhos. Ou será tarde demais, maluco, descansa em paz. Então fim aqui já. Às vezes o dinheiro só traz tragédia, maldade na mente. Quem pode mais chora menos, e quase sempre o resultado é a morte. Uma hora a casa cai, pode acreditar que você vai se lembrar dos meus conselhos. Ou será tarde demais, maluco, descansa em paz. Então fim aqui já. Uma hora a casa cai, pode acreditar que você vai se lembrar dos meus conselhos. Ou será tarde demais, maluco, descansa em paz. Então fim aqui já. Como eu queria voltar ao tempo pra rever os meus amigos. Infelizmente se foram aventureiros do perigo e foi, não volta mais. Apenas fim aqui já. Aos que restaram proteção, oh meu Deus, eu peço paz. Uma hora a casa cai. A todas uma as quebradas, hora a casa cai. Longe do crime, uma hora a casa longe cai. Da malandragem. Siga em paz. Essa é a trilha do Conexão Local. Você vai se lembrar dos meus conselhos.